Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira, contando sempre com a sua participação, né, para que fique cada vez mais com a sua cara, do seu jeito o programa, né, você mandando os seus pedidos musicais. E assim a gente vai fazer um programa com certeza cada vez mais no seu gosto. Hoje teremos no nosso programa mais uma edição do Escolha Sua Música, também o resultado do Escolha Sua Música da semana passada. Você já escolheu a música que você quer ouvir na íntegra no programa dessa semana? Já mandou o seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com e já está aqui o resultado daqui a pouquinho. Então vamos ter mais uma edição do Escolha Sua Música com mais três músicas que eu tenho certeza difíceis para você escolher, e também o resultado da semana passada. E se você quer enviar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, ele é produzido por você, ele é feito por você, você manda para a gente uma listinha de 14 a 15 músicas e nós vamos então compartilhar com os nossos amigos, com os nossos ouvintes, o seu gosto musical. Também, se você quer mandar seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivinho anexo ao seu e-mail gravado com sua voz, pedindo sua música, fazendo seus comentários, a gente vai colocar aqui ao vivo. Ou ainda o seu voto para o Escolha Sua Música, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje, ouvindo a voz bonita, relembrando a voz bonita, que a gente quase não toca aqui, né? Do Jorge Goulart, cantando Luzes da Ribalta, composição Antônio Almeida, Braguinha e Charles Chaplin. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam nada mais, é sonhar em vão tentar aos outros iludir. Se o que se foi para nós não voltará jamais, para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões? Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Ouvimos com Jorge Goulart, bonita voz do Jorge Goulart, interpretação muito bonita, da canção Luzes da Ribalta, a composição do Antônio Almeida, Braguinha e do Charles Chaplin. É exatamente isso, é do Charles Chaplin mesmo, do famoso Carlitos. Muita gente pensa que é uma versão, né? Mas não. A música original no filme não tinha letra. E o Antônio Almeida e o Braguinha colocaram letra, tornando-se então parceiros do Charles Chaplin. Maravilha. Agora eu recebi um e-mail que vem de Campos. Nossa, Márcia Cristina. Legal, Márcia Cristina. Minha terra, né? Campos é minha terra. Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio já há muitos anos, mas sou de Campos. Legal, Márcia. A Márcia faz comentários aqui no programa. Legal, Márcia, obrigado pelos seus comentários. E ela diz que ela gosta muito de um cantor que quase não tocamos aqui. É verdade. Rony Von. Ela pede para ouvir com ele Banda da Ilusão, a composição do Alberto Luiz. Márcia, você pediu e tá aí tocando para você. Rony Von, Banda da Ilusão. De fanfarra e eu não posso me atrasar. Se digo que não vou, a banda vem pra me buscar. No meio da retreta vou tocar meu bombardão. Num cano de saudade vou soprando a solidão. Garrafas atiradas no caminho já deixei, vazias da certeza que com elas procurei. Na banda da ilusão, tocando bombardão, eu disse sim, a vida disse não. São tantos instrumentos pela vida, e essa gente distraída vai levando a sua cruz. Tem uns que tocam tudo e outros nada, vai tocando nesta estrada, quem não toca não traduz. Eu toco essa amargura atravessada, essa dor desesperada, essa vontade sem vontade de viver. É a lei da vida, amor, tocar pra não morrer. É grande a minha história, nem dá tempo de escrever. No meio de uma frase, qualquer dia eu vou morrer. E as contas que ficarem no meu terço por rezar são versos de um poema que eu nem pude terminar. À noite eu sempre durmo na esperança de morrer, mas logo vem a banda me acordando pra viver. Sem outra solução, eu pego o bombardão e vou tocar na banda da ilusão. Os instrumentos pela vida, e essa gente distraída vai levando a sua cruz. Tem uns que tocam tudo e outros nada, vai tocando nesta estrada, quem não toca não traduz. Eu toco essa amargura atravessada, essa dor desesperada, essa vontade sem vontade de viver. É a lei da vida, amor, tocar pra não morrer. É grande a minha história, nem dá tempo de escrever. No meio de uma frase, qualquer dia eu vou morrer. E as contas que ficarem no meu terço por rezar são versos de um poema que eu nem pude terminar. À noite eu sempre durmo na esperança de morrer, mas logo vem a banda me acordando pra viver.

uma listinha de 14 a 15 músicas, aquelas que você mais gosta, e a gente então vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. Aí você pergunta, mas nossa, tão difícil, né, mandar escolher 15 músicas, 14, as que a gente mais gosta. Então, como sugestão, né, como dica, eu sempre digo isso, deixo aí para você o seguinte: escolhe aquelas que você menos ouve, aquelas que você menos ouve, aquelas que você menos toca por aí. Então manda pra gente essa listinha e a gente se vira aqui pra tocar pra você, ok? Também você pode usar esse mesmo e-mail pra mandar o seu voto do Escolha Sua Música. Funciona assim: a gente toca 3 trechinhos de música e você escolhe aquela que você quer ouvir na íntegra no programa seguinte e manda pra gente. Tudo isso pelo batepapomusical1@gmail.com. Antônio Carlos e Jocafe, uma dupla que fez grande sucesso na década de 70, fim de 60, início da década de 70, vão cantar deles Dona da Casa. Dona da casa, ando adoentado, ressabiado, sem o seu amor. Agora é tarde, a Inês é morta, abre essa porta, vem se apaixonar, oh, dona da casa, destino malvado, tá do meu lado, não tente escapar. Agora é tarde, a Inês é morta, abre essa porta, vem se apaixonar, oh. Ouvimos com Antônio Carlos Jocafe a composição deles, Dona da Casa. Na sequência, vamos ouvir com a Gal Costa a composição do Dorival Caymmi, Rainha do Mar. Voz bonita da Gal Costa. Vamos ouvir? Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar, onde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Ai, tem dó de ver o meu penar. Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar, aonde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Sereia, rainha do mar, o admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com a Gal Costa, composição do Dorival Caymmi, Rainha do Mar. Este é o programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. E para você participar com a gente é muito fácil, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Quando você mandar o e-mail, diz também para a gente por onde, em que emissora você ouve o nosso programa, ok? A gente veicula o programa em algumas emissoras. E gostaríamos de saber, então, onde você ouve a gente. batepapomusical1@gmail.com. Luiz Wagner e Hélio Matheus compuseram, e o ex-jogador de futebol e sambista Luiz Américo canta, uma brincadeira, né, uma sacanagem que foi feita, na verdade, no bom sentido, com o Zagallo em 1973, né, quando ele convocou a seleção já para as eliminatórias da Copa de 74. Muito bem feita, muito interessante. Vamos ouvir então na interpretação do Luiz Américo, Camisa 10. Desculpe, seu Zagallo, me ajude esse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, trouxeram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse pau Pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado seu Zagallo. O garoto do parque está muito nervoso, e esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai não vai, quando não cai. É camisa 10 na seleção. Seleção. Ela é a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Ela é a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Tudo seu Zagallo. A crítica que faço é pura brincadeira. Espírito de uma torcida brasileira. A turma está sorrindo para não chorar. Tá devagar. Camisa 10 na seleção. É camisa 10 na seleção. Esse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe seu Zagallo, fizeram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse tal Pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado seu Zagallo. O garoto do parque está muito nervoso, e esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai não vai, quando não cai. É camisa 10 na seleção. É camisa 10 na seleção. Essa é a camisa dele. grito de uma torcida brasileira. A turma está sorrindo para não chorar, tá devagar. É camisa 10 na seleção. Ai, ai, é camisa 10 na seleção. Ouvimos com Luiz Américo, Camisa 10, composição do Hélio Matheus e do Luiz Wagner. Na sequência, vamos ouvir a composição do Candeia na voz do Martinho da Vila, Paz Eterna. É, acho que é interessante a canção pela abordagem dela, que é uma das poucas canções que abordam temas espíritas. E é interessante a letra, vamos ouvir? Com a consciência tranquila, as chuteiras penduradas depois do dever cumprir. Despertar num mundo livre e despoluído, onde tudo é só amor, coisas imateriais, onde o medo não existe nem das reencarnações, pois as purgações da terra são pra se purificar e se tornar ser abstrato, imaterializável, até ser flor luz que influi nas gerações. Sempre lutar pelas coisas em que se acredita, mas tem que ser luta bonita, de ideais comuns. Quem não for justo e honesto nas coisas que faz, jamais será flor que flui pra viver na eterna paz. Jamais será luz que flui pra vida na eterna paz. Sempre lutar pelas coisas em que se acredita, mas tem que ser luta bonita, de ideais comuns. Quem não for justo e honesto nas coisas que faz, jamais será flor que flui pra viver na eterna paz. Jamais será luz que influi pra vida na eterna paz. Como é bom adormecer. Como é bom adormecer. Como é bom adormecer. O axé do Candeia. Ouvimos na interpretação do Martinho da Vila, composição do Candeia, Paz Eterna. Na sequência, vamos ouvir com 14 Bis, relembrar esse grande sucesso do 14 Bis, né, nos inícios dos anos 80, Todo Azul do Mar, composição do Flávio Venturini e do Ronaldo Bastos. Quando eu dei por mim Escolha a sua música. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu tô... caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Aí estão então umas três trechinhos de músicas, eu tenho certeza, difíceis de serem escolhidas, dá vontade de ouvir todas, mas você escolhe aquela que você quer ouvir na íntegra no próximo programa. Música número 1, João Gilberto, Desafinado. Música número 2, Maísa, Meu Mundo Caiu. Música número 3, Miúcha e Tom Jobim, Pela Luz dos Olhos Teus. Escolhe aquela que você quer ouvir na íntegra no programa da semana que vem e mande seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com. Na semana passada deixamos para você escolher música número 1, Caetano Veloso, Geisha. Música número 2, Ivan Lins, Daquilo Que Eu Sei. E música número 3, Milton Nascimento, Nos Bailes da Vida. Você já escolheu, já mandou o seu voto e a campeã foi essa aqui, olha. Milton Nascimento, Nos Bailes da Vida. Composição, Milton Nascimento e Fernando Branco. Que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de

e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou amor. Eu só sei que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de... Ouvimos com Paulinho da Viola, do Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço. Belíssima canção, né? Belíssima interpretação também do Paulinho da Viola. Na sequência, Boca Livre, grande Boca Livre, muito bom esse grupo, do Milton Nascimento, do Fernando Brandt, Fazenda. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer Ouvimos do Milton Nascimento, do Fernando Brandt, com o Boca Livre, Fazenda. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação comigo aqui no programa Bate-papo Musical, que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente. Na sequência, vamos ouvir Toquinho Vinícius cantando Escravo da Alegria. Interessante, né? Eu sempre falo isso, a sensibilidade do poeta, né? É, de uma bobagem qualquer, de repente, nasce uma obra-prima. Essa canção surgiu de uma frase de para-choque de caminhão, um Toquinho, né, nas suas turnês por aí pelo interior de Minas. Certa vez viu num para-choque de caminhão a frase: se o amor é fantasia, eu me encontro em pleno carnaval. E daí surgiu essa belíssima canção que ele e o Vinícius de Moraes agora cantam pra gente. A composição é do Toquinho e do Mutinho. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. minha solidão. Me mostrou o que eu teria a ver, sem pedir licença nem perdão. Veio louca pra me enlouquecer. Faz arder, me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é Ouvimos com Toquinho e Vinícius, do Toquinho do Mutinho, Escravo da Alegria. Agora, chegando na reta final do nosso encontro dessa semana, vamos rapidinho para a última música, também só uma historinha rápida, a canção Lígia, do Tom Jobim, interpretação do Chico Buarque. Também tem uma historinha interessante. O Tom Jobim foi paquerar, né? O Tom Jobim era um paquerador. Ele foi paquerar, então, uma moça, uma jovem, chamada Lígia, aqui no barzinho em Ipanema, e de repente ela contou para ele que era professora da sua filha, na alfabetização. E ele então ficou na gargalhada e disse: é a primeira vez que eu vejo uma paquera transformar numa reunião de pais e mestres, né? Então são coisas da história da nossa música popular brasileira. Vamos ouvir então com Chico Buarque, do Tom Jobim, Lígia. Sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei. Foi engano, seu nome eu não sei. Esqueci no piano a as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Ligia, Ligia, eu nunca quis tê-la ao meu lado. Num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. Seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. É, Lígia, Lígia. Nos seus braços serenos eu vou me render, mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Ligia, Ligia. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, você que esteve ouvindo o nosso programa, né? Com certeza também participando de alguma forma com a gente. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Convidá-los também a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, com o seu voto para o Escolha a Sua Música, também com o seu envio do repertório para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, mandando pra gente aquela listinha de 14 a 15 músicas, né, para que a gente possa então compartilhar esse seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. Tudo isso pelo bate-papo musical1@gmail.com. Se você quiser fazer seus comentários e mandar seu pedido musical de viva voz, também pode fazê-lo. A gente vai colocar aqui no ar a sua voz pedindo a sua música, fazendo seus comentários. Também quero convidá-los a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música, no programa Todas as Vozes, comandado pelo Marcos Aurélio, que vai ao ar na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 9h30. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Yeah.